quem não sente fala da gente, já percebi. Também eu ando louco por ti. Cada 13 de maio são os fiéis peregrinos unidos na cova da Iria, tocando em paz seus destinos, cantando à Virgem Maria. Hoje, 3 de outubro, também grande festa em honra de Nossa Senhora de Fátima. E é por isso mesmo que José Malhoa também nos vai entrevistar Nossa Senhora. Rogai por nós. Em Fátima encontrei a fé, a luz que eu precisava ter. E quando eu fui lá a pé, senti a vida renascer. E junto com a multidão, segurou a vela na mão. A graça que eu recebi, saúde, paz no coração. Como é tão bom estar aqui. Neste 3 de outubro de 2020, aqui estamos celebrando também Nossa Senhora de Fátima hoje. Paixão por amor.

Toy aqui com esta voz excepcional cantando a Nossa Senhora de Fátima, Nossa Senhora, creio em ti. E agora o Luís Filipe Reis, ele diz simplesmente Ave Maria. Aqui com este tema Ave Maria, espero que tenha sido do vosso agrado. Então esta meia hora, a primeira meia hora foi dedicada a Nossa Senhora neste 3 de Outubro em Fátima, que está repleto de gente, mas sempre com as medidas sanitárias. E agora vamos ficar com o conjunto Maria Albertina, Ave Maria do Coração. Que o teu amor fosse meu, podes crer que julgaria ser um milagre do céu. Se a minha vida é de adorar, porque me fazes assim penar, viver sem ti, oh que aflição. Ave Maria do coração. Se a minha vida é de adorar, porque me fazes

não se esqueceu de nós também. Foi a senhora Glória que faz um programa aqui na Rádio Arco-Íris todas as quintas-feiras, a música da Glória, a partir das 17 horas. Então ela oferece também esta música a todos os animadores da rádio, sem esquecer nenhum, e também especialmente para todos os doentes que se encontram nos hospitais ou em casa. Então ela também oferece esta música. Ela escolheu Nossa Senhora, mas nós oferecemos esta amanhã, de Ágata. Amanhã será melhor. Já me disseste tudo, sentes muito, mas que vais procurar a juventude que já não tens. Só te iludes, mas tudo bem. Estou aqui para tudo e muito mais. Amanhã vou fazer. Então amanhã será melhor, se Deus quiser. E agora vem aí o David Carreira. Não, Micael, se faz favor. Entraste no meu mundo, és o amor mais profundo que na vida encontrei. Agora que tu estás, eu só sei que é aqui o meu lugar. Quando olho para ti, eu sonho acordado. Prometo estar aqui para sempre do teu lado. Agora que tu estás, eu só sei que é aqui o meu lugar. E mesmo se um dia te falhar, tu sabes sempre onde me vais encontrar. E vou estar aqui, eu vou estar aqui. Se um dia te falhar, Yeah. era mentira, aqui o Leandro nas platinas da Rádio Arco-Íris. Estão à escuta do programa Manhãs Românticas. E esta música é especialmente então de uma ouvinte que nos ligou para a sua filha Cristina. É da parte da Senhora Esperança para a sua filha Honora. Agora já não estou certo. Que faz hoje já. Na minha vida, quero voltar aos lugares em que fiquei só. Quero voltar lá contigo, vendo que estava. Quero sentir teu amor a me embalar. Cura, Senhor, onde dói. Cura, Senhor, bem aqui. Cura, Senhor, onde eu não posso ir. A lembrança me faz adormecer. Sabes que a espada da dor entra em teu ser. Tu me carregas nos braços. De ti. Cura, Senhor, onde dói. Cura, Senhor. Então, esta música é bem da parte da Senhora Esperança para a sua nora, Cristina, que esteve ontem de parabéns com muitas, muitas felicidades. Tantas lembranças eu quero esquecer. Deixam um vazio em minha alma, em meu viver. Toma, Senhor, meu espaço. Te entrego todo cansaço. Quero acordar com tua paz a me aquecer. Cura, Senhor, onde dói. Cura, Senhor, vem aqui. Cura, Senhor, onde eu não posso ir. Cura, Senhor. Padre António Maria, que nos interpretou Cura, Senhor, onde dói. Continuamos com Pedro Miguel, Espero por Ti. Pedro Miguel. Por mim, mas farei tudo para voltar para ti. Embora digas que não me queres mais e que me peças para eu te esquecer, mas sinto-te a minha falta e te arrepender. Mas quando espera sempre, Pedro Miguel, à espera pelo seu grande amor. Continuamos, Zé Amaro, ele disse que sofre demais. Não sei se é de amor ou outra coisa. Vamos ouvir. Esta noite eu vou sair, procurar quem quero ver e ficar a contemplar. Hoje só quero entender, lá no fundo perceber, por quem vivo a chorar. Quero que saiba por um segundo deste amor maior do mundo que eu tenho para lhe dar. Levo os meus óculos escuros para nesse momento duro ela não me ver chorar. Não volta mais. do mundo que eu tenho para lhe dar. Levo os meus óculos escuros para nesse momento duro ela não me ver chorar. Não volta mais. Ai, o tempo que passou não volta mais. Então temos que ir gozando a vida no dia a dia, hora a hora, minuto a minuto, segundo a segundo, eu diria. Vamos viver a vida, é isso mesmo. E Manuel Campos, ele vai nos interpretar um tema que ainda só saiu há dias mesmo. Ele está ainda quentinho, ainda saiu agora do forno. E então Manuel Campos, ele vai nos cantar em francês Quand je serai de retour. J'aurais pas dû m'enfuir, te faire du mal, je voulais pas. Ce besoin de partir, c'était plus fort que moi. Un instinct de survie que je ne contrôlais pas. J'avais juste oublié que tu pouvais souffrir. Trop coupable, trop choqué de voir ce qui arrive. Pardonne-moi, bébé. Quand je serai de retour, guéri de tout ce passé, on reprendra l'amour là où on l'avait laissé. Quand je serai de retour, si tu m'attends toujours, si tu crois que c'est facile de parler de tout ça, passer pour un débile, qui a rien compris à toi. L'amour est trop fragile pour le gaspiller comme ça. J'avais juste oublié que tu pouvais souffrir. Si je t'ai fait pleurer, ça ne plus. Então gostaram deste novo trabalho de Manuel Campos? Gostaram? Porque não, podem ligar e nós voltaremos a ouvir este tema durante os próximos programas da Rádio Arco-Íris. Agora um nome que vocês também gostam é Rubén Aguiar, Lua Se Puderes. Yeah. ser louco. Ai, louco, louco de amor. Ruben Aguiar. Lua se perdi, é o título. 10 horas e 14 minutos aqui nos estúdios da Rádio Arco-Íris. É o programa Manhãs Românticas. Música tranquila, música suave. É quase assim. As manhãs da Rádio Arco-Íris. Manhãs românticas. E vem aí o artista que vocês também gostam, Maranta. Preciso de ti, é o tipo. Eu não posso, não quero esquecer. Mas tu vives tão longe de mim. Coração que vai sofrendo a dor de amor por ti. Mais um dia eu sozinho aqui. Eu só quero ter-te junto a mim. Como posso estar longe de ti? Viver assim. Tu não estás mesmo à espera para te ver. Medo de pensar em te perder. Eu não quero, não posso mais viver assim. Sentir que estás longe de mim. Querendo ao menos te falar. Eu não quero, não posso mais viver assim. Sentir que estás longe de mim. Preciso vencer teu amor. Eu não posso, não quero esquecer. Mas tu vives tão longe de mim. Coração que vai sofrendo a dor. Amor por ti. Mais um dia eu sozinho aqui. Eu só quero ter-te junto a mim. Como posso estar longe de ti? Viver assim. Tu não estás mesmo vivo à espera para te ver. Sinto medo de pensar. Eu não quero, não posso mais viver assim. Sentir que estás longe de mim. Querendo ao menos te falar. Eu não quero, não posso mais viver assim. Sentir que estás longe de mim. Preciso vencer teu amor. Amarante, e o Jorge Ferreira, ele continua a dizer que sonhou com ela.

vais ver, eu chegarei contigo sonhar. A magia com asas que rombam, verás que o futuro sorrirá também. Acredito em anjos que cuidam sempre. Eu chegarei contigo sonhar. I'll cross the street. I have a dream. I'll cross the street. I have a dream. Ai, como é bom recordar estas vozes portuguesas, da música portuguesa, e como esta, de Tony Carreira, que vai especialmente para um ouvinte que vem de ligar. Para ela, muita, muita coragem. E para vocês todos, bem entendido. Mais uma noite que passa, eu não decido ou assumo. Ficar de vez nesta casa, ou nessa onde às vezes durmo. É só o amor de sempre, deixar o que é proibido. Já tentei, mas simplesmente não sei se quero ou consigo. Estou entre duas vidas e já não sei viver apenas uma e outra deixar, pois gosto da paixão que uma delas tem, e adoro o amor que a outra também me dá. Estou entre duas vidas e já não sei se vou viver só uma. Deus também, por não querer acabar este amor a três. Estou entre duas vidas e já não sei. Sei que só há uma maneira de uma só mulher, mas por mais que a razão queira, meu coração não quer. Resta-me então uma saída, que é fazer o que eu digo, deixar que o tempo decida e até lá ser feliz. Entre duas vidas e já não sei viver apenas uma e outra deixar, pois gosto da paixão que uma delas tem, adoro o amor que o outro também me dá. Estou entre duas vidas e já Aqui estivemos com o grupo Starlight, o radar dela. Agora vem aí o Luís Filipe Reis e ele vai nos interpretar uma música que ele cantou na Olímpia em Paris, 24 horas por dia. Eu fui para ti um passo ouvivo. Complicado e nunca soube dar que o meu amor. Perdi momentos loucos a teu lado aqui e nunca fui capaz de ser melhor. Mas as loucuras do passado são para esquecer. E do meu mundo não te quero perder. Nós também desejamos 24 horas por dia de amor, de saúde, de paz e tudo o que há de bom para si. Então foi Luís Filipe Reis e depois deste grande artista, outro. Ele que já não está connosco, ele chama-se Dino Meira. Negro Destino. Quando fico sozinho, eu falo baixinho às pedras da rua. Se o meu destino é assim tão negro, negro, negro. Nesta vida tudo nasce amor, nascem tantos animais, nasce o trigo que é do campo amor, andorinhas nos beirais, nascem ilusões perdidas, nasce o medo de viver amor, só não nasce em coragem amor, amor, amor. Só criança, e a minha vida quando fico sozinho, eu falo baixinho às pedras da rua. Se o meu destino é assim, tão negro, negro, negro, negro, íamos ter mais à tarde uma luz boa. Se o meu destino é assim, veio a adolescência e eu tão negro, tão negro, tão negro, de sonho começar. Essa dor que vem do peito, e os primeiros beijos, mais força para nós dar. Eu era um homem que era amor. Nasce um ódio que nós do mundo puro mais crescer. Só não nasce em coragem. Dava sim na inocência para toda a vida ajudar a te esquecer. Se o destino destas coisas é. E à noitinha, quando fico sozinho, eu falo baixinho às pedras da rua. Se o meu destino é assim, cidades famosas, nasce tudo o que há no mundo, amor. Nascem flores que não são rosas, neste mundo tão imundo, amor. Nasce a criança no lar, o rio e amanhecer. Só não nascem em coragem, amor, amor, amor. Coragem para te esquecer. Noitinha quando fico sozinho, eu falo baixinho às pedras da rua.

que encontres o melhor para ti, já que eu não soube ser da metade que não querias perder. Vai ser melhor assim para nós os dois. A ferida vai fechar, o tempo vai curar. Eu quero lembrar-te desta história um dia, dizer que foste mais do que prazer. Vou seguir outra direção, ganhei asas para voar, não vou mais sofrer. Ficam marcas tão profundas, não vou esquecer que eu fiz tudo por ti, mesmo quando me dizias que não. Vou seguir o meu coração, eu não quero ter mais nada para conversar. Se sou eu que estou errado, eu não vou ficar ao teu lado. Eu bem sei que não mudas e nem queres tentar ficar do lado da razão. Ficar do lado da razão nem sempre é fácil, hein? E agora vem aí José Malhoa, e esta música então é especialmente para aqueles senhores que estão lá a trabalhar em Paris, que nos estão a ouvir via net. Então eles que estão a enterrar certamente o prego, porque não? Mas muito cuidado, depois terem bebido a cerveja, que estava no congelador de Toy, agora vem e enterra o prego. Então José Malhoa. Ser bom vizinho é fundamental, mas não sei o que está a acontecer, já não consigo assim viver. Tiveram uma grande discussão por ele não acabar sua obra. Agora ela martela por ele, tudo, tudo, dia, noite, a qualquer hora. Ai, ai, ai, ai, enterra o prego ao marido. Deixa de martelar, mas tenho medo do olhar dela. Meu Deus, eu vou ter que aguentar. Tiveram uma grande discussão por ele não acabar sua obra. Agora ela martela. Ai, ai, ai, esta mulher é um perigo. Ai, ai, ai, ai, então faça atenção, não bata com o martelo nos dedos em vez de bater no prego, hein? Ela é um perigo, então deixa-la ir. Vai, malandra, vai. Jorge Guerreiro. Mas sem condutor. Depois de tanto beber, ela louquinha ficou. Oh, oh, oh. Numa dança de prazer, ela me enfeitiçou. Vai malandra, vai. Vai malandra, vai. Rebola a cintura, isso é bom demais. Vai malandra, vai. Vai malandra, vai. Eu vou te conduzir. Depois de tanto beber, ela louquinha ficou. Oh, oh, oh. Numa dança de prazer, ela me enfeitiçou. Vai malandra, vai. Vai malandra, vai. Rebola a cintura, isso é bom demais. Vai malandra, vai. Vai malandra, vai. Vai, vai. Foi Jorge Guerreiro. Agora é Luís Filipe Reis. Sua porta, quase não te conhecia. Sem saber já te queria. Dei-te uma rosa, um perfume e um beijo. O sorriso. triste, envergonhada, eu ali sem dizer nada. Não estava à espera dessa tua iniciativa e até cheguei a pensar se eu não estava a sonhar. E na verdade eu ainda estou nas nuvens, passo o tempo sem passar. Namorados? Não, hoje não é. Hoje é o 13 de novembro. Portanto, de... É o programa Manhãs Românticas que lhe está fazendo companhia, e isso até às 12 horas, aqui na Rádio Arco-Íris, no 96.2. E vem Ricardo Nunes, faz acontecer. Oh, lady, és a minha baby. Contigo fico crazy. Faz acontecer. Tu és a minha loucura. O imprevisto de uma aventura que eu nunca sonhei para mim. Chegaste devagar, devagarinho. Com esse teu jeitinho, agora vives dentro de mim. É que tu, só tu, só tu fazes acontecer desse jeito. É que tu, só tu fazes. Teu jeitinho, agora vives dentro de mim. É que tu, só tu fazes acontecer desse jeito. É que tu, só tu fazes. Fico crazy, faz acontecer.

foi nesse dia que percebi nada mais por nós havia a fazer. A minha paixão por ti era um lume que não tinha mais lenha por onde arder. Mesmo sabendo que não gostavas, empenhei meu anel no Rivoli. Ai, agora ele não pode levá-lo ao concerto, porque os concertos estão praticamente proibidos, assim se pode dizer, com este vírus que anda aí no ar. Mas estamos aqui para lhe fazer companhia e para você passar um agradável momento. E é por isso que o deixamos agora na companhia do Roberto Carlos. E nós vamos viajar pela sua casa, vamos pelas esquinas da sua casa com a música. Vamos lá. Como todo apaixonado, vou correndo para você. E no nosso encontro eu passo dos limites nesse abraço. Deixo tudo acontecer. A aceleração é louca quando beijo a sua boca. Me dispara o coração. Nosso corpo se resvala. Mas paramos no caminho, dessa vez no corredor. Mãos e abraços, que doçura. Mais abaixo na cintura, tudo é sempre sedutor. Tantas curvas e delícias, mais palavras, mais calor. E chegamos ofegantes ao destino dos amantes. Nosso quarto, nosso amor. Dessa casa, Ai, ai, Roberto Carlos aqui na nossa companhia, na vossa companhia. E agora, encosta-te a mim. E é Jorge Palma. Encosta-te a mim, aqui na voz de Jorge Palma, uma grande, grande música. Agora vem Ruizinho da Pena Cova e foi-nos pedido de um ouvinte, e ele oferece esta música a todos os colegas, sem esquecer os ouvintes da Rádio Arco-Íris e os animadores. Muito obrigado. Uma música que saiu apenas há dias. Juntam-se na Assembleia para a melhor solução. Os tachos, como sabem, anda tudo a mamar. Fomos para a boca do mundo por não saber governar. O ditado já é velho, vida dura para quem é mole. De fatinhos e gravata, ganha fama deitando ao sol. Sei o que a casa gasta.

que comigo fica, manda embora minha solidão. Se você me quiser, eu lhe dou meu amor e farei você muito feliz. Se você me quiser, se você me quiser, se você me quiser, se você me quiser, se você me quiser. Se você me quiser e comigo ficar, manda embora minha solidão. Se você me quiser, eu lhe dou meu amor e farei você muito feliz. Se você me quiser, se você me quiser, ai, se você me quiser. É a voz dos Té Faveur, aqueles que cantavam lindamente Onde Estão Teus Olhos Negros. E continuamos com uma dupla bem portuguesa. Eles já não estão juntos, mas as músicas deles ainda tocam. É Broa de Mel, Olhos nos Olhos. Olhos nos olhos, Broa de Mel. E como é bom de vez em quando, olhos nos olhos. Agora recordar o Júlio Iglesias, Um Canto à Galícia. Eu quero te dar dor, e ainda não. tanto, terra do meu pai. Quero as tuas primeiras que me faz lembrar os teus olhos tristes que faz me chorar. Un canto a Galicia, hey, terra do meu pai. Un canto a Galicia, hey, cantando em português e também em português, ele cantava lindamente de Miss Rousseau, Você e Nada Mais. Em cada vida tem um pôr de sol, meu bem. Você e nada mais aqui numa voz inconfundível, a voz de Miss Rousseau. Continuamos também outra voz inconfundível também. Ele chama-se Roberto Leal e ele vai nos interpretar uma música que eu gosto imenso, Como é Linda a Minha Aldeia. Estamos mesmo na reta final do programa Manhãs Românticas e a guitarra continua a tocar baixinho. Guitarra toca baixinho